Quando eu cheguei nesta cidade, eu era assim, cheio de sonhos e de vontade dentro de mim. Fiquei sozinho nesta cidade, nas multidões. Como falar com as pessoas se eram milhões? Andar na rua era um mistério no meu olhar. O que fazer? Pra onde ir? Onde ficar? Levei meu canto pelo caminho da emoção, daquela gente perdida como eu, da multidão. A história de muita gente. Vamos fazer, Arthur! A minha história foi toda escrita pelo que eu vi. Não inventei, nem disse nada, eu não senti. Dizem que abuso muito do termo sentimental. Mas quanta vida como ela é ao natural. Nesta cidade, fazendo 10 anos, eu me perdi. Aqui um homem tem muitas coisas que descobrir. Digo a gente de preconceito no coração, que o meu canto é o mesmo que aprendi na multidão. E o meu canto é o mesmo que aprendi na multidão.